Tiang Tango, confirme qual tipo de querosene que o senhor irá usar. Gente, e o senhor irá prosseguir realmente para o pátio 3, 4 ou 5? Que estão copiou o controle? Gente, o esquema que tango da presente voe pelo. Está, a torre está tentando coordenar com a infra-aérea a possibilidade do senhor prosseguir para a Aerostar, gente. Yankee Tango, confirme o tipo de combustível. Firme. Negativo. Jet A1. Sim. Whisky e Yankee Tango. Então o senhor irá prosseguir para o pátio 3. O tipo de combustível é querosene Jet A1. E foi informado pela torre que o plano do senhor já está vencido. Venceu ao 0400 Zulu. Confirme? Tinha que tango, por enquanto, ainda não foi informado. Eu manterei sem informar. Tango, confirme o tipo de combustível, é da Shell ou da Petrobras? Petrobras, vou passar. Ok. Tango, confirme o horário da DLA apresentada na IS Maceió? 0500, vou passar. Ok. de vago oxigênio aqui também. Luiz Santana. Confirme o Whisky Yankee-Tango. Vago passando, posso ir para o Pátio 5, Luiz Santana? Aguarde. Luiz, quem é que Tango confirme, vai precisar de oxigênio? Confirme, Luiz, quem é que Tango? Então, foi coordenado com a Infraero, porém, o senhor vai pousar na 10, vai prosseguir para o pátio 5, e lá já vai ter, já está tudo preparado para o senhor reabastecer. É, o senhor anteriormente tinha solicitado alguma coisa em relação ao oxigênio? Não, aí é tudo de novo, entendeu? A Aerofly, a nossa casa em Salvador, aí lá tem tudo, já é o Ah, ciente. Tango, foi informado pela torre que, caso o senhor realmente queira prosseguir para o pátio 5, para a decolagem irá demorar mais tempo que se o senhor prosseguir para o pátio 3, já estará tudo preparado para receber o senhor lá no pátio 3. Aí, o que o senhor prefere? Realmente prosseguir para o pátio 5 ou prosseguir para o pátio 3? Tango desce para 3 mil pés, o ajuste no 020 está livre das restrições na posição pelo. Duna, aí se ativa? Na Pro de Duna tem condição de interceptar e completar o LS? Sim, aí se ativa. Voa Duna da presente, desce para 2000 pés, o ajuste no 020, reporta estabilizado no LS X-Ray da pista 00. Proceda. Alô, coordenado. Aracaju, repetitivo. Ciente, já tá pronto pra cópia? Proceda. Tá 3520, autorizado Salvador, Aracaju. Nível 190. Puca, após Jama, após direto Aracaju, realiza o perfil da saída Puca, Jama, após direto. Decoladão no zero, primeira curva sua, esquerda. Aciona o código 5430 e o controle no 208. Aracaju, nível 190, decola 10, conclua esquerda na Puca Aracaju. 5430 e o 208, 3530. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento na posição número 4. Tem que estar completa, tem a minha torre na noite desse sinal meia. Whisky Tango, continue a aproximação, reporte visual com campo, vento, 170 graus, 07 nós, ajuste 1020. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. Aguardando autorização de pouso. Skank Tango, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0. Vento 1-7-0 graus, 08 nós, o ajuste 1020. Skank Tango. Realizado pouso 1-0, Skank Tango. Que estamos apenas confirmando a parte do Aerostar? Afirma, o Aerostar, o Aerostar. suficiente. Já foi solicitado o combustível da Petrobras para Infraero, já estão encaminhando já o caminhão tanque de combustível para reabastecimento. O Paulo me espera na Taxiway Juliette para o cruzamento da pistão 735, que encontra-se em um desemborrachamento. Ok, muito grato. Whisky Yankee Tango, seu solo aos 1-2, livre à direita, mantenha a minha frequência, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, visual com o follow me da Infraero. Quem é que tango visual com follow me da Infraero? Visto quem é que tango segue follow me da Infraero para o cruzamento da pista no 735, que encontra-se em manutenção de desemborrachamento. Até o pátio 5 já solicitamos o caminhão tanque de combustível da Petrobras. Afirmativo, já possui o seu plano. O Skank Tango caminhão tanque já se encontra no pátio 5. Whisky Yankee Tango, por gentileza, poderia acompanhar a aeronave Follow-me, porque foi feita uma pintura aí na saída, só para o senhor desacoplar aí da linha de rolagem, que essa faixa foi pintada recentemente. Então, se o senhor pudesse seguir a viatura Follow-me e sair da faixa de rolagem, a gente agradece. Ok, isso aí, grato. E 520 no 4 livre, acionamento pushback em coordenação com a equipe de solo infraero. Chame para o táxi 3520. aerotáxi, 3 horas e 5, 4, 6, aborto.